Guerreiros corajosos. Satisfação maloca. Dispostos a dar a vida por algo que tornou-se representando uma palavra a rua esquecida. Honra. Samurai sagaz. Perigo pro só. Ó, quem voltou, doutor, o dono do flow que atormenta, som que deixa os lock choque com a levada violenta. Guerreiro se apresenta, enfrenta os picos que brotar. Ser igual é pros otários, é necessário mudar. Nocivo, sigo na saga, sem banca pra me brecar. Espírito opaco não pode pedir o meu dom de cantar. Hora de nós chegar, veloz, avança, invadir. Maluco, a mente usa a tomar de quem não sabe dividir. Trago a verdade pra aquele que deve ouvir. Bolado com o errado, cansado de se iludir. Eu vi pela ambição a leva se prostituir. Numa de contradição que arrasta o falso MC. Não abraça as ideias que eles pensem se unir. Esquece da humildade quando consegue subir. Dinheiro não corrompe, só revela os traíra. Só voz que não se cala perante tanta mentira. Um monte que é contrato, mas do caráter se esquece. E as garopas transformam vários pitbulls em less. Eles correm com baraque, eu vim pra ser Osama. Se for pra subir sujo, eu prefiro morrer na lama. Procurando a fama, seu respeito se perdeu. Bate no peito, grita é nós, mas pensa apenas no eu. A mídia apareceu e os pé de break se vendeu. Mas o rap de verdade, tô ligado, não morreu. Satisfação, rap nacional. Favela da Caixa, Cangaíba, DJ RM. Corajosos. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Satisfação DJ RM, nocivo Shomon, máximo respeito, show livre. Ei, Guerreiros corajosos. Guerreiro.